5972, chama agora Recife, frequência 11251 e alterna 13325, seu bovô. 25, até a próxima. Boa noite, Serra Vitor Romeu. Tem identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o Agilson 094, feliz dia do aviador. 4.014, Serra Vitor. Ah, obrigado pelo dia do aviador. Coronel 074, está com 163 a bordo, 3 horas de suspensão e autonomia, Terra Galeão, pronto para o DAC. 074, livre táxi, direita, da ponte espera, reposte pronto. Contra a ponte espera, Coronel 074. A linha área decolar, 1074, uma centena com 8 nós. A linha decolar, 1074. Livre ingresso na pista 97, reposte livrando. Gente, frequência livre, por favor. 1074 da Gol, decola aos 44, controle 1208, boa viagem. 1208, eu vou 1074. boa noite, Gol 074. Boa noite, Gol no 074, contato radar Nicolás, subiu para o nível 360, está autorizado Leda. 360, direto Leda, Gol no 074. Romeu, Serra Vitor Romeu, está livre a final do procedimento, desça para 2.000 pés, sua juiz permanece no 014, informe estabilizado. 2.000, bem para todos, está estabilizado, Serra Vitor. Europa 84, un good evening again. Europa 084, it's approved, pushing start up, report to air taxi. Ok, push start approved, 11, call you back taxi, one night, Europa 084. Gol 1074, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325 e feliz dia do aviador. Positivo, é, só confirmando, chama 1325. 1251, a primária, a secundária 133.25. Recife 1251, 13325, obrigado pelos parabéns, parabéns atrasado também de controle 2, obrigado, hein. Momento, bom. Obrigado. Vitor Romeu, completa final do procedimento, torre 1-1895, tem um bom ponto. 1895, bom serviço aí, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Vitor Romeu, passando Duda. Serra Vitor Romeu, reporte externo, baixado travado. Vale. Serra Vitor Romeu baixou e travou? Negativo, passando externo agora. Livre pouso, pista 1-0, uma centena com 8 nós. 1-0-0 graus, 8 nós, o ajuste 1-0-4. Livre pouso, Serra Vitor Romeu. Ready to taxi, Europa 84. Taxi approved via May April, taxi India and Alpha to Honey Point runway 10 Europa 084, report ready to take off. In Alpha, Honey Point 10, call you back, ready for departure, Europa 84. Total 99083 a bordo, 4 horas alterna Galeão. Total, seguindo, dará passagem ao Airbus 330 da Europa, após taxiway India Alpha da Ponte Espera, reporte pronto. Dá passagem ao 330, depois India Alpha, Ponte Espera pronto, chamada total. Vitor Romeu, solo aos 5-6, livre direita, qual é o firme e o pátio que irá conseguir? Quase para aerostar, pátio 5, acredito que é o Vitor. Ok, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, é o Vitor Romeu. Europa 084, clear to line up and take off runway 10 in 100 degrees, 08 knots. Yeah, Tango 10.54. Boa noite, Xané 6212, identifique, vou indo para a Diduna, desça para 2 mil pés, o ajuste 90 no 4, informe e estabilizar nacional do procedimento, seu aliviador, aviador. Obrigado, para 2 mil, não pode ingresso Juliette, táxi via site principal, reporte na Quebec para o pousamento da pista 17. Quanto espera, pronto? Linha de manter total. Linha de manter total. Airborne 00, now Salvador 120, that's small 8, have a nice trip. Yes sir, may you please take in the frequency? 120, that's small 8. 120, have a good day, bye bye. Europa 084, with a contact, club level 350 on Puka Departure. Puka Departure, climbing level 350, Europa 084. Portal 9908, livre de decolagem, uma centena com 10 nós. Livre de decolagem, 9908. Serra Vitor Romeu, livre cruzamento da pista 17. Frequência livre estacional no Pátio da Aerostar. Boa noite. Europa 084, climb restrict flight level 330. Climbing level 330, Europa Total 04, 1208, boa viagem. 08, obrigado. Total 9908. Total 9908, contato radar na decolagem. Vou para o nível 320, está autorizado Leda, feliz dia do aviador. 320, Leda, confirma o final. Feliz dia do aviador, total 9908. Ok, muito obrigado. Total, um abraço, bom serviço. Boa noite, Stan 3152, identifique. Está autorizado pro de Duna, descida para 2000 pés, o ajuste 9094, informe e estabilizar na final do procedimento. Europa 084, recreate final flight level is 330. Contact Narrative Center, frequency 125.45, if available 126.85. Europa 084, go ahead. May you please say again the frequency from which receiver? Recife Center frequency 125.45, if available 126.85. 126.45, if available 12.